Nee, größer machen, ich gucke gar nicht, weil ich jetzt schon nicht mehr so gut bin. Nós estamos ficando numa coisa que um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente não consegue ter, assim, pelo menos uma esperança que nós vamos conseguir ser cuidados da mesma maneira que estava sendo. A gente está perdendo o mundo. Da mesma forma que eles estão, eles estão. E tem pessoas que estão em condições muito piores. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Eu entendo que vocês não podem fazer nada, né? Sente muito superior a vocês. Mas só que a prefeitura está nos abandonando. O que a gente sente é um abandono. Não é possível que não se consiga, a gente pelo menos da UBS, passar para o psiquiatra. Quer dizer, não tem cabimento. Aqui a gente dá seu suporte, por enquanto, da Rebeca. A Rebeca entra de férias. Há 13 anos ele está com a Rebeca. Quer dizer, ele já está numa agonia porque já vai perder. Você entendeu? Quer dizer, aí vai para lá, para um lugar que você sabe que não vai ser a mesma coisa. Eu entendo assim completamente, assim, a agonia da senhora, né? A dificuldade que eu tenho, eu acho que é isso mesmo. Não é só da senhora, não, é geral. Equipe, assim, né? São pessoas que trabalham, é da